Ô, Oliver, pode, por favor, conversar com Poseidon, porque olha o que aconteceu. Eu tinha sido morto, entendeu? Tinha sido morto, aí eu saí do hospital, aí tinha um caixa quebrado, eu consertei o caixa e tava indo para a praça lá pegar meu presente. Aí um player vai e fala: esse Eric não tinha sido banido? Eu falei: por quê? Aí ele: Old. Mas eu falei: tá maluco? Aí quando eu cheguei perto da praça, o mesmo ADM que tinha me dado o ban antes me baniu de novo. Eu não tinha feito nada. Eu printei tudo, tá tudo printado. Já postei lá no fórum, já printei, tô aqui no TS deles tentando falar com eles, entendeu? Porque eu não fiz nada, não fiz nada, entendeu? Eu tinha acabado de sair do hospital, consertei o caixa e fui para lá. Printei tudo, printei os caras falando e ele me dando o ban à toa. E eu já postei no fórum. Por favor, resolve isso pra mim, porque esse cara tá pegando no meu pé, eu não fiz nada.